Começa agora o programa O que diz Kardec. Este programa tem o objetivo de levar a você as informações contidas na codificação espírita. E o responsável por isso foi o senhor Allan Kardec, né, amigo? Com certeza. Conosco, como sempre, Milton Felipe. Estou bem, estamos aqui prontos para mais um programa. Meu amigo Milton, fizemos um programa recentemente e recebemos aqui uma questão relacionada à mediunidade. Como os espíritos podem se comunicar com os seres encarnados, né? E aqui no livro O que é o Espiritismo, nós vamos ver, evidente que tem outros locais, o livro dos médiuns, com certeza. Mas este, o livro O que é o Espiritismo, é o primeiro livro indicado por Kardec para que nós iniciássemos os estudos da doutrina espírita. Então diz o seguinte, a questão número 80. Os bons espíritos se comunicam mais ou menos voluntariamente por tal ou tal médium, segundo sua simpatia por seu próprio espírito. O que constitui a qualidade de um médium não é a facilidade com a qual obtém as comunicações, mas sua aptidão de não receber senão boas e não ser joguetes de espíritos levianos e enganadores. Kardec, além de mostrar aí o meio, né, o modus operandi, né, o processo, no início, ele já aproveita para dar uma orientação aí relacionada com o comportamento do médium. Muito interessante. Mas eu queria pedir licença a você para antes falar sobre esse livro, que é o Espiritismo. Por favor. Por quê? Porque Allan Kardec escreveu esse livro. Ele produziu o texto ali, criando os personagens, né? Sobretudo no início, né? Você está falando. Isso, no início. Exatamente para fazer uma apresentação da doutrina. Tinha sido já lançado o Livro dos Espíritos em 1857 e no ano seguinte, então, ele aproveita para oferecer lá em Paris, às editoras, um opúsculo, né? Porque isso é um livretozinho muito interessante, muito oportuno para as pessoas terem uma ideia da doutrina e de suas bases fundamentais. Então, só uma questão. Em algumas edições no Brasil, junto com o livro que é o Espiritismo, nós encontraremos também o livro O Espiritismo em sua mais simples expressão. Isso. Que também é um resumo. É um resumo, né? Um substrato. Doutrinário, né? Isso mesmo. É muito interessante isso daí. E a gente tem que ler para compreender bem com particular interesse. Se a pessoa não tiver interesse, ela não vai conseguir extrair o que há de melhor nessa obra. Pois bem. Se o assunto de quem assistiu o nosso programa sobre mediunidade é entender como é que funciona a ligação dos espíritos para com os encarnados, sabe por quê? Nós falamos muito da ligação dos encarnados com os espíritos. Eu acho que a pessoa então quer saber como é que eles produzem também pela linha inversa a ligação com os encarnados. Eu penso assim. Bem. Então, vamos, do ponto de vista mecânico ou da mecânica, dizer o seguinte. Para que haja uma comunicação mediúnica, é preciso que haja emissão de pensamentos, no caso aqui, de espíritos, endereçando os pensamentos a um determinado médium. A esta recepção, depois dos pensamentos entrar numa perfeita a sintonia, acho que fica fácil dizer assim. Então, há um entendimento pela lei da sintonia, depois da aproximação e, em seguida, do envolvimento. E a conclusão é a manifestação. Quando Kardec fala desse envolvimento, ele vai criar uma imagem. E a imagem que ele criou foi de uma pessoa, ou no caso de um espírito, jogando um manto e envolvendo totalmente a outra pessoa. É preciso que haja isso? Claro, porque no fundo nós nos aproximamos pela aproximação dos nossos perispíritos. O espírito desencarnado com o seu perispírito, ele vai se aproximando do perispírito do médium, que é um ser encarnado. E é por esse meio, por essa mecânica, que dos dois perispíritos é que é possível ocorrer a manifestação. Então, só para a gente deixar claro, os nossos amigos, por vezes, tem algumas pessoas que não estão muito familiarizadas com os termos. É verdade. Que vem a ser o perispírito. Muito obrigado. O perispírito é o corpo espiritual do espírito, encarnado ou desencarnado. Todos nós, todos os seres do planeta, têm dois corpos, o corpo físico e o corpo fluídico. O perispírito ele é formado de aglutinação de fluidos, moléculas de fluidos, porque o fluido é uma matéria também. Então, aquele áure do fluido cósmico universal. Isso, e do ambiente onde o espírito vai residir, vai habitar. Então é importante, o espírito tem, no caso do nosso planeta, dois corpos. O físico e o fluídico. O fluídico. O espírito desencarnado, não tendo o corpo físico, só tem um corpo, que é, que é o corpo fluídico. E é por esse intermédio que ocorre, então, essa que eu chamei depois da ligação de pensamentos, o estreitamento pela sintonia, porque não havendo sintonia, não há como, inclusive, ocorrer uma manifestação. Mas, só uma questão, esse corpo fluídico não tem órgão, ele é só fluido. É só fluido, claro. Não existe órgão, qualquer coisa do gênero. Não tem nada, nenhuma relação com o corpo físico. Não. Nem pode respirar o ar, porque não tendo o complexo de respiração. Não tem. Não fala assim, como nós falamos, porque não existe. É tudo pelo pensamento. Reverberação da voz, do som, né? Da voz. Só o pensamento, se liga com o pensamento. Por isso que eu citei que o espírito emite o pensamento, aceito o pensamento, então começa esse processo de sintonia, aproximação, envolvimento, manifestação. Estou lembrando aqui, se eu tiver errado, por favor, você me corrige. Para quem quiser entender um pouco sobre essas sensações do espírito, leia a questão 257 Sete. Do Livro dos Espíritos, isso, né? Mesmo. Que fala dessas questões, das sensações e... É uma teoria doutrinária apresentada por Kardec, que eu nem sei porque que ele chamou... Ah, não, ele chamou de ensaio teórico, ensaio mas com base na observação, né? Com base... Ele diz que ele acompanhou milhares de espíritos. Portanto, não é um espírito, no caso Allan Kardec, escrevendo, levantando uma teoria, uma suposição, uma especulação. Não, pela observação que ele acompanhou através de milhares de espíritos. Se não me engano, seria a leitura interessante, claro que do Livro dos Espíritos na íntegra, né? O estudo. Mas para quem quer se atentar a esses detalhes, se não me engano, é a partir da pergunta 247 que ele vem abordando algumas questões e que resulta depois nessa 257. Apresentação, isso mesmo, exatamente isso daí. Desculpe a interrupção. Não, não, é excelente. A pessoa precisa conhecer para ela fundamentar o seu raciocínio em algo lógico, porque senão fica apenas sob a mercê do que espíritos, do ponto de vista individual, escreve sobre a matéria. Mas voltando à questão desta ligação dos espíritos pelo perispírito. Que então pensar comentado. Sempre assim, um espírito para poder se comunicar com o médium, ele emite pensamentos. E pensamentos, hoje a própria ciência está aceitando a teoria das ondas eletromagnéticas, de forma que não ficará difícil a gente entender que o pensamento, ele realmente... está sendo utilizado para experiências fantásticas usando chips, né, no corpo físico, para que através do pensamento o indivíduo que sofra de doenças, de atrofias e paraplegia, ele consiga movimentar equipamentos como a cadeira e tudo mais, né? Hoje se faz essas experiências. Então veja a força do pensamento. Então, mas é só uma questão que também é importante para a gente deixar claro aqui. Quem pensa é o espírito. Com certeza. O espírito ele é detentor de ferramentas de trabalho para a sua evolução. Ele é detentor de qualidades, detentor de atributos essenciais para a sua evolução. Esses atributos são a inteligência, a vontade e o pensamento. Portanto, o pensamento é um desses três atributos essenciais. É só um detalhe aqui que eu queria para os nossos amigos verem. Que está relacionado a essa questão do pensamento. Onde é a sede da alma? Né? Que é o espírito, a alma é o corpo com o perispírito, né? O espírito e o perispírito, é isso? Sim. O Kardec usa o termo alma quando o espírito está encarnado. Né? Isso. Tá. Então, só para a gente entender. A alma não está, como se acredita geralmente, localizado em uma parte do corpo. Ou seja, o espírito em si não está localizado em uma parte do corpo. Ela forma com o perispírito um todo fluídico, impenetrável, se assimilando ao corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo, da qual a morte não é, de alguma sorte, senão um desdobramento. Podem-se figurar dois corpos semelhantes, penetrados um pelo outro, confundidos durante a vida e separados depois da morte. Na morte, um é destruído, que é o físico, e o outro é permanente. Então, o que é interessante desta afirmativa aqui é que a alma não está, como se acredita, localizada em uma parte do corpo. Por que isso? Porque antes de nascer o espírito... Perdão, é questão 108 desse mesmo livro que é o Espiritismo. Muito antes do Espiritismo nascer, ele nasceu em 1857, antes do Espiritismo nascer, existia já essa teoria de onde se localiza a alma no corpo. Então existem muitas ideias, teorias. E os fisiologistas desse tempo faziam a dissecação, inclusive, de cadáveres, procurando no cérebro, em outros órgãos, a localização para a alma. Veja você que essa coisa é bastante antiga, não é? E acontece que o Espiritismo veio, então, ilustrar e explicar direitinho que a alma não se encontra localizada, por exemplo, no cérebro. Não adianta procurar a alma aqui. Por quê? Porque o Espiritismo diz que a alma, o espírito, ele, no processo da reencarnação, ele, quando vai reencarnar, durante a gestação, ele une molécula a molécula do seu perispírito com molécula a molécula do corpo que vai nascer, que ainda vai estar em processo de criação. Então, é esse casamento, por isso que ele fala aí dessa união, é o que estabelece a ligação do espírito com o corpo físico. Como o espírito não está grudado no perispírito, ele faz um processo de irradiação. Ele irradia através do seu perispírito e, por esse processo de irradiação, ele coordena o corpo físico. O espírito, pelo perispírito, irradia no corpo físico. Isso mesmo. Então, tudo aquilo que a gente acha que nós estamos pensando é o espírito que pensa, não é o corpo físico, claro, que pensa. O corpo não pensa nada. Quando a gente diz assim, olha, eu estou com o meu pé doendo, claro que não é o pé que dói. Mas é um processo de telegrafia, não é isso? E hoje a ciência mostra muito bem isso, que chega no cérebro e, como o espírito está ligado inteiramente através do perispírito, fica fácil ele obter registro dessa sensação de dor. E é rápido isso, não é? É bem rápido, né? É muito rápido. Tanto que quando a gente dá uma martelada no dedo, no mesmo instante que o martelo bate no dedo, o espírito sente a dor. Mas reflete. Enfim, voltando novamente, interrompi de novo, essa questão da ligação do perispírito. Então, o perispírito ele é composto de moléculas, sendo matéria fluídica, eu posso usar essa expressão, e o espírito ele usa de propriedades que o perispírito tem. Essas propriedades são de expansão, expansibilidade, de retrabilidade, ele se encolhe. O espírito, com o pensamento, ele pode reduzir o perispírito a a um tamanho milimétrico, digamos assim. A outra propriedade é de conformação ao ambiente e de penetrabilidade, por ser as cadeias moleculares do perispírito, um tipo de matéria sutil, pode interpenetrar na matéria. Por exemplo, com o perispírito, o corpo não tem essa propriedade, mas meu perispírito eu posso conduzi-lo e atravessar esta parede. Só para efeito de ilustração, para nós e para os nossos amigos. Durante o sono físico, o perispírito, se vamos chamar, se desprende do corpo, ou o espírito tem por essa possibilidade de expansibilidade, o perispírito se expande e sai do corpo e vai a diversos lugares. Ele fica ligado fluidicamente e como se fosse elástico, né? Uhum. E ele vai para onde quer. Não existe distância, porque é cadeia molecular, conforme nós estamos falando aqui. O gás de cozinha, ele tem essa propriedade também de expansibilidade, só que ele não atravessa a matéria sólida, ele fica conformado, mas se abrir uma porta, essa cadeia ela vai se estendendo. Já o perispírito tem essa possibilidade de atravessar também. A matéria não causa nenhum impedimento. Nenhum impedimento. E quando você falou da conformação, da distância, o espírito está onde está seu pensamento, não é isso? É. Se ele quiser, por exemplo, vamos imaginar, durante o sono físico, nós vamos para o Japão, que é o outro lado do planeta, né? Nós podemos ir sem problema. O perispírito, né? Nesse momento, fazendo essa reflexão, Kardec então sutilmente faz essa pergunta. Então eu posso concluir que o espírito é o pensamento? Resposta: não, porque o pensamento é um dos atributos essenciais do espírito. Olha que coisa importante. Então, essa ligação dos espíritos com os encarnados, e também dos encarnados com os espíritos, né? Esse caminho se dá sempre por esse processo de ligação do perispírito. Perispírito. Sempre pensar assim, não existe ligação de espírito para espírito sem que haja ligação de dois perispíritos. E o perispírito é fluido. É fluido. Então o corpo, aqui na Terra, existe uma outra questão, rapidinho, que nós estamos até chegando no final do nosso programa. Kardec, em um certo momento, que diz que nos diversos orbes o perispírito é diferente, né? Um é mais sutil, outro é menos sutil. Mas na Terra, vamos imaginar, os encarnados, o perispírito deles é tudo igual não, também? Não, não. Varia de acordo com a condição moral. Por exemplo, está ligado à evolução do espírito. É evidente. O corpo, segundo a ciência, o corpo humano, ele é constituído de 101 elementos químicos. E isto é para todos os corpos. Mas no perispírito não é assim. Cada ser tem um perispírito diferente do outro, porque cada um agrega partículas da matéria fluídica do ambiente de acordo com a sua condição moral ou evolução, conforme você usou a expressão agora. E mais uma questão, Milton, sobre ainda o perispírito. O espírito pode dar ao perispírito a forma que ele quiser. Com o pensamento. Com o pensamento. Se ele quiser, por exemplo, aparecer para nós aqui, vamos imaginar que aparecesse um espírito, quisesse se mostrar aqui como uma pedra, ele poderia? Com certeza. Com certeza. Então a gente acha que é uma pedra, mas é um animal, um bicho. É por esse mecanismo que os espíritos costumam assustar as pessoas vulneráveis em estado de sono. Interessante, né? A pessoa diz assim, eu tive um pesadelo, uns quadros, não sei o quê. É tudo provocado por esse meio das imagens produzidas fluidicamente pelos espíritos. Que se mostram daquela forma e a pessoa, o espírito que está, o encarnado que está no sono físico e está lá desprendido num certo local, ele imagina que aquilo é... Pessoa temerosa, medrosa, vulnerável, né? Então fica assustado. Tenho mais um minuto? Por favor. E dizer quando nós estamos falando muito de fluido, fluido é uma palavra é que existe muito antes da doutrina espírita nascer. E Allan Kardec usou esse termo para designar todos os demais estados da matéria, a não ser os quatro estados que nós conhecemos aqui na Terra: sólido, líquido, gasoso e radiante. Esses são os estados conhecidos. Os demais, o Espiritismo chama de fluidos, por uma designação apenas de acomodar aí uma convenção, porque não havia uma palavra, quem sabe, para designar ao certo o nome dessa matéria. Então fica aí a sugestão de leitura lá do livro dos Espíritos, questão 257, não é isso? Isso mesmo. Mais algum item que você lembra? Do livro dos Médiuns, no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, que é muito importante para a elucidação desse tema. Estamos chegando ao final de mais um programa. Agradecer. O que diz Kardec. E oferecer aqui o meu abraço fraternal para todos. Lembramos sempre que o nosso programa está disponível no site www.kardec.tv. Lá você vai encontrar este programa e outros programas que nós produzimos para os esclarecimentos espíritas. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.